máquina do tempo Fusion. Leandro Bucol, liga essa televisão porque está começando mais um Máquina do Tempo Fusion! TV, porque é tudo que me resta, meu amigo. É, o Akitok, continua aqui ferrado no mundo sem computador, cara. Olha aí, continuamos operando em caráter de emergência, mas não deixamos de trazer Máquina do Tempo Fusion pra vocês, trazendo novidades, trazendo duas listas infinitas que vai dos pubs irlandeses até a terra de São Francisco. Vamos falar também do novo som do Motorhead, vamos falar do que está acontecendo na imprensa brasileira. Exatamente, tudo isso depois dos e-mails. Leandro Bucol, muitos, muitos, muitos e-mails e recados e comentários a respeito do programa 155 MTV Brasil, Os Primórdios. Isso aí, cara. É? Mas antes você não quer dar uns recadinhos pra galera, não? Sim, antes temos recadinhos. E eu estive participando dessa vez de dois podcasts durante a última quinzena, cara. Ih, rapaz! É. Primeiramente, eu estive lá no Ultra Geek 114, onde eu bati um papo com o professor Mauri, contato Tarkan, e com Marcelo Salgado sobre Distrito 9. Puta filme de ficção científica que eu adorei quando saiu na época. Filmaço, adoro esse filme. A gente gravou esse papo pra celebrar o lançamento de Elysium, que é o novo filme desse diretor, do Neil Blomkamp, que é o mesmo diretor do Distrito 9, e medamos o papo e falamos muito sobre esse lado político do diretor, que também explora pra caramba no Elysium. Você gostou do Elysium? Adorei Elysium. Adorei. Eu ainda não vi. Eu tenho um fraco por esse tema, você sabe que eu me sensibilizo muito com essa coisa de discriminação racial, tenho aí meus momentos de luta contra isso, etc. Quando toca nesse assunto, eu já fico prestando mais atenção. E tanto o Distrito 9 quanto o Elysium tocam muito no assunto. O Distrito 9 é mais, e o Elysium fala mais da desigualdade social. Isso faz com que o filme, pra mim, seja o filme do ano. Outro podcast que eu participei foi dos nossos amigos do PirataCast. E nesse mês a gente conversou sobre Rock Rio Festivais, porque hoje é dia de rock, bebê. Os piratas botaram na mesa eu e o Jó do Descontrole Podcast. E aí a gente ficou batendo papo sobre os grandes festivais musicais que tiveram no Brasil, as nossas experiências com show, que o Jó também é outro rato de show pra caramba. Então a gente ficou batendo muito papo sobre todos esses shows e festivais, esse programa de índio que a gente frequentou muito na adolescência. Foi muito divertido, vai lá, curte que você vai ver muita história legal. E agora vamos para os nossos e-mails, né? Agora sim, vamos lá para os e-mails? Vamos ver o que o Valentim Rafa nos falou? Fala, motoristas e copilotos, achei esse programa muito interessante por ver como gerações que vieram antes da minha sentem algum tipo de afeto pela MTV. Digo isso porque, pelo menos pra galera da minha idade que gosta de rock, a MTV sempre teve uma conotação negativa. Pois é, né, cara? É triste a gente ver que tem uma geração que já pegou a MTV podreira, em decadência. Né? Podreira. Isso é uma visão, na verdade, muito negativa da nossa parte, né? Porque vai que a geração atual curte a MTV. Ou talvez não, né? Que se curtisse, não estaria fechando. É. Mas o Valentim deixa claro aqui pra gente que gosta de rock. Deve ser estranho pra vocês ouvirem que um dia a MTV já tocou rock. E muito rock, né? E muito rock. Já foi uma referência. Lembro de ter uns 12 ou 13 anos, mais ou menos, quando comecei a ouvir rock, vendo clipes de rappers genéricos em clipes rodeados de mulheres seminuas, dançando e achando tudo aquilo uma merda. Por algum motivo, a MTV tentou se modificar nesses últimos tempos, provavelmente devido aos problemas financeiros. O fato é que o canal começou a divulgar um som decente de novo. Cheguei a ver bandas bem interessantes na programação. Pelo menos termina com honra. Ele fala aqui também, aí aqui ele cita como as bandas, exemplo dele, ele cita Tame Impala, que tem que ir pra minha lista infinita, sabia, cara? Eu nunca ouvi. Já está na minha. E Jake Bug, que eu também não conheço. Essa não tá, eu vou anotar agora. Mas como vocês falaram, com a internet e ainda mais com a fama que a MTV ganhou para a nova geração, ninguém mais precisa ficar uma hora de programa para ouvir uma ou duas bandas que agradam. Um abraço. Agora o comentário do Fabiano Costa. Caros, este programa com certeza entrou pro meu top 5 do Máquina. Cara! Olha, cara! Valeu, Fabiano! Já iria comentar o programa, porém, quando ouvi Vander Wildner rolando, eu tive que parar o carro e twittar pra vocês naquele exato momento. Sensacional! Isso aí, xincoio arrebentando barreiras. Despudorando, né? Acrescento dois clipes que fizeram minha adolescência e eu acho que faltou no programa. Greedy Fly, do Bush. Porra, esse realmente faltou. Esse tem que anotar, vai estar aí o link pra vocês curtirem. Evolution, do Pure Jam. Ah, que a gente já comentou várias vezes. Eu até comentei no comentário dele lá no próprio blog, né? Eu falei isso, falei, cara, pô, do Evolution já deve ter umas 5 ou 6 citações nossas. Mesmo quando a gente não tá falando dele, mas quando a gente fala de algum clipe de animação, a gente acaba esbarrando nele. É. Virou referência, cara. Sobre o Nirvana, respeito quem não curte, mas acho o som do Nirvana foda pra caralho até hoje. Será que eu tenho algum problema? Tem. Pra finalizar, como falar de MTV e não falar de Beavis and Butthead, cara, com vergonha disso. E do excelente teleguiado do Kazé. Cara, eu tô com vergonha de ter esquecido Beavis and Butthead, cara. Eu tô com vergonha de ter esquecido o Liquid Television, que é de onde nasceu o Beavis and Butthead, e o Aeon Flux, que era um desenho do cara. Aliás, teve muitos desenhos muito maneiros que passaram na MTV, e a gente esqueceu completamente disso. Você esqueceu. Agora, o teleguiado do Kazé eu já não achava tão bom assim, não, cara. Eu só gostava quando acontecia na cara! Cara, era muito bom. Sensacional, sensacional. E já que você falou do Liquid Television, vamos pros comentários do Léo Perninha. Caraca, esse moleque tá vivo, cara. E nem é uma moleque, né? Não, pois é, mas será sempre moleque no nosso coração. Também faltou a MTV Liquid Television, que nos brindou com The Max e Aeon Flux, a super espia ninja que morre, mas não morre, mas morre muito. É verdade, cara. Aquele episódio inventava uma forma diferente de matar a Aeon Flux, coitada. Isso no Liquid Television, tá? Depois ela ganhou uma série própria, que ficou muito maneira. E The Max, cara, The Max era foda. The Max era com um final que até hoje eu não entendi. E aí ele lembra, claro, do Gordo Agogô, do personagem que nasceu lá, que foi o Fudêncio. Caralho, Fudêncio, cara. E a penca de desenhos legais e distorcidos que auto-sacaneavam a própria emissora. É, foi uma boa fase, foi uma boa fase. Agora um comentário do Edgar Santos falando sobre MTV Brasil. Lembro que o primeiro clipe produzido que vi foi Man on the Edge do Iron. Yeah. Porra, começou mal, hein, cara? Up the Irons. Não, cara, isso é Iron com o Brice Bailey. Eu sei, mas Up the Iron sempre, forever. Esse saudoso canal nos seus primórdios me fez lembrar de Maria do Relento, Profeta, Mundo Livre S.A., The New Presidents of USA, Type O'Neill. Que na verdade não é New Presidents, é só Presidents. É? É. Tem certeza? Eu tenho todos os discos deles. Não tem nenhum New no meio. Caraca, eu achava que era The New também. Não. Tô com a Edgar aqui. Type O'Neill com a versão Doom de A Namorada do Carlinhos Brown. Soundgarden e muitas outras más. Ótimo programa, caras. Explodiu minha cabeça. Uma observação. Eu participei do concurso Quero Ser um VJ. Ah! Caralho, a gente ia ter o Edmala 2. Puta que pariu. Vocês poderiam estar me odiando no lugar do Léo Madeira. Eu preciso, eu te odeio agora. Caralho. Brincadeira, diga. Se é por ódio que lhe falta, se é ódio. É, se é por falta de ódio. Brincadeira, diga. Ah, mas eu queria ver o Edgar do lado do Edmala. Muito bom, cara, muito bom. Edgar, conta pra gente aí. Você foi até qual etapa do Quero Ser um VJ? Agora os comentários relacionados ao programa Máquina do Tempo Fusion número 11, que é o Arcade Fire Breaking Bad Southern Rock Campus Party. Programinha que também refletiu bastante aí nos nossos comentários. Cheio de joguinhos e ganchos, né? Que tá incontrolável hoje. Tiago Borba comenta que a patroa aqui em casa riu muito de mim ao ver a minha cara quando assistiu o vídeo Reflector do Arcade Fire. É muito perfeito, dividiu muito a minha cabeça em relação à melhor música de 2013. Fazer o quê? Pô, mas dividiu com qual? É, agora me desconta metade, pô. Tem a cara e a voz do Bowie ali e ponto. Tem. I rest my case. Eles realmente, cara, a gente já falou isso no próprio Field, eles foram apadrinhados, acabou. Eu já vou soltar logo o meu comment sobre o dia 14 do Rock in Rio. Procurei senhor e senhora Ock e não achei, mas ok, muita coisa foi fora. Mas o que vi de melhor foi Mark Ramone tocando com Offspring. O show lindo da Florence. Puta que pariu. E o som muito alto do meu. Arrebentaram. Eu gostei tanto do show do Offspring, que eu achei o momento do Mark Ramone um momento fraco. Alguma coisa de muito errado ou de muito certo tá acontecendo quando exatamente você pensa assim, isso. Primeiro porque deu pra perceber claramente que aquilo não tava programado, ou pareceu não estar programado, não foi muito bem apresentado pra parecer que não tava programado, porque o operador de mesa tomou um susto e ele errou tudo. E aí exatamente. Ele pegou a bateria do Mark e botou no talo e todo o resto no chão. E o próprio som, como o Mark Ramone só toca numa velocidade Ramone, Repara que o resto da banda ficou assim, do tipo, porra, toca mais rápido aí, caralho, mas não foi. Vou respeitar o convidado. Então assim, foi, pelo menos eu saí de lá do dia 14 achando esse o melhor dia, melhor show do dia 14. Caralho, eu saí de lá uns 3 quilos mais magro com 15 anos. Quer dizer, eu entrei o show com 15 anos e saí de lá com 90, né? Porque eu saí de lá quebrado. E outra baita surpresa, assim, duas surpresas pra mim. A Florence, eu já tinha visto um show dela, mas ela tava muito mais à vontade no Rock in Rio. Sim, sim, é verdade. Adorei o show dela também. Foi o primeiro que eu vi e adorei. Mais à vontade, mandou bem pra caramba. E o Muse, cara, só pra vocês desenharem uma cena na cabeça. A gente tinha ido pra roda do Offspring, a gente tinha visto a Florence, tinha o único momento de descanso pra ficar sentado vendo Third Second to Mars. Que não foi ruim também, teve um sonzinho até. Não é o tipo de coisa que, ah, eu vou comprar o disco. Não. Mas levantou a galera. Mas valeu a experiência. É, levantou a galera, valeu a experiência. Aí, visto. Cara, eu tava deitado no colo da minha mulher dormindo. Começou Muse, cara. Eu me senti o Bela Lugosi, sacou? Levantei num impulso só, num pêndulo só. Pula, cara, pula. Foda, continuando foda. Aqui o comentário do Thiago, vou melhorando minha voz por aqui, que acabou com Offspring, quinta-feira tem mais. Abraços aos pilotos e sorte com o PC aí, Leandro. Aliás, duas perguntas então que ele levantou. Primeiro, como é que tá, cara, o teu PC? A Intel já mandou a minha placa-mãe nova, né, que queimou, tava na garantia, então eles já mandaram a substituta, mas o Correios esteve em greve, então eu tô esperando agora o tempo do Correio se acertar. Então a gente só tá operando o caráter de emergência, só esperando o Correio pra você voltar com força total. Se não os programas da semana que vem, os outros já serão gravados normalmente, regularmente. Agora eu quero fazer a segunda pergunta. Como é que foi o show do Metallica? Porra, cara, cacete. Bom, vamos falar primeiro do dia, né? O dia 19. Sepultura e Tambores do Bronx, cara, que mistura maneiríssima. Pega o Roots e eleva a 15ª potência, entendeu? O Ghost, putz, cara, que coisa ruim. Desculpa a galera aí que curte. Eu já imaginava. Muito, mas eu acho que as bandas têm que começar a pensar menos em como vão sair na fotografia e pensar mais como vão sair no áudio, no ouvido das pessoas, cara. Eu não vi esse dia, eu já tinha ouvido o CD do Ghost e eu não gostei. Vi a cara, aquela cara lá do Papa, o Papa defunto lá. E aí eu fui ouvir o som, cara. Com a guitarra um pouquinho menos, virava pop. Eu quero saber, vai tomar no cu que King Diamond faz isso. Desde os anos 80 é muito melhor. Exatamente, ó. E cara, a sensação que eu tive é muito essa mesmo. Eles estão muito preocupados em fazer as pessoas prestarem atenção no teatro. Do que na música, cara. E a música não é boa. Inclusive, eu quero fazer uma propaganda gratuita aqui, porque eu criei um relacionamento íntimo com a Volkswagen. Meu próximo carro será um Volkswagen. No pior momento da minha vida, que foi enquanto o Ghost estava no palco, a arquibancada da Volkswagen me recebeu de coração aberto. Eu entrei, deitei, cochilei. Então, cara, eu vou aproveitar, já que você está fazendo a propaganda da Volkswagen, deixa eu fazer a minha propaganda também, porque eu tenho que dizer que eu e a patroa fomos pro Rock in Rio no dia do Muse, graças à Heineken, né? É verdade. E a Heineken tinha lá o seu lounge, a sua cervejaria ali, pros convidados ali, eu e Ivano salvou vidas, cara, porque quem tinha pulseirinha pra entrar lá de convidado, além de bebida liberada, tinha banheiro próprio pra galera, então não precisava pegar aquela fila gigantesca, e de quebra ainda tinha um standzinho pra carregar o seu celular. Seu celular tá acabando a bateria, não sei o que, se salva lá, dá umas carregadinhas de 5 minutos e se salva. Excelentes instalações e um monte de projetos voltados lá pra reciclagem, meio ambiente, etc, patrocinado pela Heineken. Se falar na tirolesa, né, aquela tirolesa maneira, também era a obra dele. E aí vamos falar então agora rapidinho do Alice in Chains, né? Alice in Chains foi um show que subiu e caiu muito rápido. E aí eu tô entendendo várias críticas que as pessoas fazem ao novo vocal, né? E aí foi legal, mas poderia ser. Agora falando da grande estrela, né, meu irmão? Puta, caraca, que pariu, cara. Puta que pariu, vai! Putz, grande, meu irmão, os caras chegaram dando aula. James Hetfield sempre foi, eles todos sempre foram muito simpáticos no palco, né? Eles funcionam muito bem no palco. Eles sabem brincar, sabem tocar, têm presença. Todos eles. Eles montaram uma setlist um pouco diferente do que era esperado pelo público. Então eles tocaram coisas diferentes como Roller Dandu e fizeram algumas, sabe assim, eles brincaram com as músicas. Ficou muito legal. O show foi fenomenal, cara. Grande momento do show foi quando o James Hetfield começou a narrar o Rock in Rio e perguntar se a plateia estava gostando. E em determinado momento ele perguntou se a plateia gostou do Ghost. E ele recebeu um retumbante. Não! Ele não acreditou. E aí ele perguntou de novo e a galera: não! E aí ele mandou um poor ghost. I rest my case. Obrigado, Ghost. Bye, bye. Bom, agora vamos voltar pros comentários, né? Porque a gente fez aqui um hiato Rock in Rio. Vamos fechar aqui. Temos um último recadinho do retardatário aqui do Mário Cimento. O Mário Cimento, é isso mesmo, que é das fábricas Cimento. Ele fala sobre... Da fábrica Mário. Sobre 1960, parte 2, programa de 154. Ó, oh, excelente aula. Obrigado por mais uma grande aula sobre música. Não conheço muito bem o The Ventures, mas vou correr para corrigir essa falha de caráter. Além disso, Wanda Jackson é uma grande cantora. Coloca Adeles e Anitas no chinelo. É, não é difícil, pois né? É, não, até eu gosto da Adele. E o TikTok, o que, é que você trouxe aí pra gente abrir o programa, TikTok? Continuando naquele papo de desenho animado, MTV, etc, que a gente deixou de lado, esquecemos completamente, vamos corrigir essa falha nossa. E eu trouxe pra gente ouvir algo direto da trilha sonora de Beavis and Butthead do America. Um clipe muito maneiro, feito pelos estúdios de animação do Beavis and Butthead, desses caras no meio de uma montanha russa. É muito divertido, o clipe vai estar aí no post pra vocês verem. Vamos curtir Red Hot Chili Peppers tocando Love Roller Coasters na Máquina do Tempo Fusion. You give me that funny feeling in my tummy. E estamos de volta e agora vamos abrir com as listas infinitas, né, Octoque? Vou começar pela minha. Descobri recentemente, cara, eu te juro, eu tô tão esponja de coisa nova, eu não sei como eu cheguei nesses malucos. Te juro que eu não sei se foi alguém que me indicou, se foi link de YouTube, tipo, terminei de ver um vídeo e apareceu isso e eu achei o nome legal. Isso, vai na Deep YouTube, vai pra Deep YouTube. Pois é, cara, tem mais de 4 milhões de views, cara. Mas mesmo assim, cara, o problema é que você vai clicando num link, no outro, não importa assim, quantos views tem, você acaba caindo. Tudo bem que, assim, dos 4 milhões, pelo menos uns 100 mil são meus. Você que financiou essa porra. Eu que financiou essa porra. É uma banda australiana. Como assim? Não, para. Como assim australiana, exatamente, porra? Exatamente, galera. A gente tá falando de The Run Jacks. E a gente vai mostrar pra vocês uma música que é uma figura. Uma banda que se chama Irish Punk. Folk Punk. Pois é, eles estão sendo problema na nacionalidade dessa porra. Eu acho que todo australiano tem um pouquinho. Muito louca, muito maneira. Eles têm um álbum chamado Gangs of New Holland. Eu ainda não consegui ouvir o álbum inteiro. Você consegue comprar, assim, eles estão sem site. Só existe a fanpage deles. Procura The Run Jacks. Curta porque é maneiro, cara. E pra apresentar essa loucura pra vocês, eu trouxe a música que me puxou, né? Que já me fez ver mais de 100 mil vezes. A gente vai ouvir agora The Run Jacks com An Irish Pub Song na Máquina do Tempo Fusion. There's a county map to go with the wall, a hurl, a stick and a shinty bowl, a brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, a cabbage crap, the eye, don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. I'll be fucked to swear upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked to laugh and burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. We'll raise a price of beer, a dollar we'll make and wear a shirt and colour with fire. Colour and colour, an Irish pub. The Jager bombs and double shots. The underagers think it's toss. We'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy bug. The patent glass across the lug of the lady. Oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me. And over to you. We'll skip along the avenue. And who the hell is running through? We got us an Irish pub. Quiet, I'll be fucked. I swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. I'll be fucked, you'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shamrock in me beer. Plasma screens, neon lights, carry fucking alky knives. The bouncers, they can pick the fights. We'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hold the blood right out the door. I'll let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. Well, I'll be fucked. I swear upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. You'll often burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. Carry on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slants, a punk my home. We got us an Irish pub. Despite the punches, drip the willow, strike me up. The rakes are mellow, the lifty never run so shallow. We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. Leandro Bucol, agora eu vou apresentar um momento vergonha própria. Agora eu tô pagando... Caralho, eu cuspi muito pro alto e agora eu tô limpando a cara. Ano passado, tu sabe que eu tenho essa lista infinita, esse Excelzinho aqui, bonito, que inspirou o nome dessa sessão da lista infinita, eu já tenho há muito tempo. E no ano passado, mais ou menos no finalzinho do ano passado, eu conheci essa banda chamada Vem. Eu peguei, eu conheci pelo último disco deles, que eles lançaram no ano passado, chamado Enough Rope. Vamos ver qual é. Eles lançaram... Aliás, desculpa. Meia culpa, eles lançaram esse disco em 2011. Mas eu só vim conhecer o disco em 2012. Aí, vamos lá. Vamos ver qual é dessa banda, vamos ver qual é desse disco. E é um hard rock meio voltado pro metal. Hard rock querendo ir pro metal. Mas e o hard rock bom, rapaz? De qualidade. Eu gostei mesmo. Né? A banda é muito boa. O vocalista, ele tem um tom meio agudo, mas ele não chega a ser um Sebastian Bach, sabe? Daquele que, tipo, aperta o saco pra cantar. Não, não é assim, não. Sonzão feroz. Gostei pra caramba. Legal. Aí eu fui pegando os outros discos. Vamos atrás dessa banda. Vamos ver qual é a da banda. Aí eu fui ver que a banda já existe desde os anos 80. Caramba, cara. Onde é que eu tava que eu não conhecia esses caras? Não sei o quê. Aí eu fui vendo as fotos da galera das antigas, principalmente dos primeiros anos de carreira. Os caras são pose pra caralho. É farofa. Era foda! Caralho! É macacãozinho de onzinha, cabelo de laque! Não! Onda, cara, vem! Puta que pariu! Não! Eu gostei disso! Ah, mate-me agora! Isso é pra apagar minha língua, cara! O som é maneiro, mas quando eu fui ver a cara deles, puta que pariu! Viu, Ghost? Toma. Quem vê cara não vê coração, quem vê som não vê cara. Viu? Eu tive que encarar essa realidade dos fatos e dizer que eu curti o som do Vem. Independente do visual dos caras, tem um rock and roll do caramba. Esse disco, Enough Rope, é bem surpreendente. Rock rápido, sabe? Veloz, com bastante atitude, muito bacana. Não abram o encarte, curtam o CD, porque é muito bom. Eu curti a música pra cacete. E aí, vamos apresentar, né, Octói? Vamos apresentar o Vem aqui no programa com Triple X na Máquina do Tempo Fusion. Yeah. tomando aqui a farofada do meu colo, que tá foda isso aqui. Enfim, vamos... Estamos de volta, Leandro Bucol. E vamos do 8 ao 80, né? É, do 8 ao 80 direto. Peraí que tem uma farofa aqui na perna. Pronto. Cara, Motorhead lança disco novo. Opa! Né? O demônio! É isso aí, galera. Se Clapton, Scott, Lemmy's the Devil. Já falei isso. Motorhead, sempre mais do mesmo. Mas é o mais do mesmo do caralho. Dane-se se é a mesma coisa. Se eles lançarem 50 discos, eu vou comprar 50 discos pra ouvir a mesma coisa. Estão chegando lá, hein? Porque Aftershock... que é o próximo disco deles, já é o 21º álbum de estúdio, que vai lançar agora, dia 22 de outubro. Mas os homens adiantaram uma musiquinha, adiantaram Crying Shame na internet, pra gente ouvir, pra gente pular, e vale a pena pra caramba, cara. É a mesma coisa maneiro, de sempre. É muito bacana, né, cara? É como você falou, é a mesma parada de sempre, é Motorhead. Quanto mais eu envelheço, quanto mais eu cresço, eu mais gosto de Motorhead, eu mais tenho certeza que o Lenny, que o Mister, ele sabe qual é o papel dele na história da música. Cara. We are Motorhead, cara, we play rock and roll. Faz isso, e ele põe o volume, e o produtor, né, e a mixagem, põe o volume da banda mais alto do que a voz dele, e meio que assim, cara, foda-se, ele foda-se. Não é um bom cantor. Mas é o cantor que encaixa, cara. É, exatamente, ele não tem... Teorema Christopher Nolan, ele não é o vocal que você quer, ele é o vocal que você precisa. Exatamente, Teorema de Nolan. Abri mais um parênteses aqui, repara, você encerra qualquer discussão com o Teorema Chris Nolan. Ah, esse purê de batata tá meio ruim. Não é o purê de batata que você quer, é o purê de batata que você precisa. Porra, me dá o prato! Muito bom, cara, muito bom. Vou botar o de novo. Puxa a música que a gente não quer, puxa a música que a gente precisa, que tá aqui. Então vamos curtir a música que a gente precisa e toca o play com Crying Shame na Máquina do Tempo Fusion. I'm not afraid to die. Toque, toque, a notícia sem sentido da semana. O que está acontecendo com este país, Toque, toque? Pelo amor de Deus, cara. Pô, Renato Russo já perguntava isso nos anos 80 e até hoje a gente não sabe o que responder. Cara, a Veja anunciou que o novo... A revista Veja, aquela revista da Abril, super escrota, né? 45 anos aí nas bancas já. É, extremamente tendenciosa, né? Tudo aquilo que a gente sabe da Veja anunciou seu novo comentarista. Desculpa, seu novo colunista. Lobão. Partindo do princípio de que eu nunca gostei da Veja e eu nunca gostei do Lobão, pra mim tá ótimo, é o casamento perfeito, eles se merecem. Cara, mas não faz sentido. Ok, pegue mãos dadas, vão juntos, vão com o diabo, que partam os dois. Não faz sentido, cara. Bom, mas o Lobão já vem envelhecendo sem fazer muito sentido, né? Eu lembro na época que eu atendia ele, em que ele falou pra mim... Peraí, vamos explicar esse negócio. Você atendia ele como assim, meu amigo? Vamos explicar porque ninguém sabe desse teu passado com o Lobão. No início dos anos 2000, foi, eu acho, se não me engano, foi 2001, eu fiz o site do Lobão. Momento de tensão na máquina do tempo! E a gente teve duas reuniões com ele e várias outras reuniões com a esposa e empresária dele, que era a Regina, empresária, produtora. Então, cara, eles eram muito contra a cultura mesmo, era uma parada muito maneira. Eles tinham aquela revista Outra Coisa. A Fantástica Outra Coisa, que foi editada pelo Silvio Essinger, grande jornalista. E era, assim, um material bem bacana, sabe? Eles tinham um envolvimento com o cenário independente bem interessante. Foi lá que eu vi o segundo CD do Maurício Negão, Bicicleta Azul. Foi numa reunião com a Regina, ela me mostrou. Sim. Falei, pô, você conhece o Maurício? Aí a gente começou a conversar. Aí ela me deu esse CD pra eu ouvir, e me deu pra eu guardar e ouvir e tal. Foi assim que o Benegão chegou, foi nessa época que o Benegão chegou a eles e teve o seu primeiro álbum. Primeiro disco foi lançado pela Outra Coisa, exatamente, né? O Enxugando Gelo. Eles eram muito contra a cultura, e eu lembro de um papo em um determinado momento, que eu não lembro se foi com ele ou se foi com a Regina, em que eles falavam que a MTV cantava eles toda hora pra fazer um acústico MTV. E ele falava que não ia fazer esse acústico MTV, porque ia fazer do jeito que ele pra fazer, não era do jeito que a MTV queria. Fazer do jeito que ele queria. Acabou que ele fez o acústico. Eu imagino que tenha sido do jeito... Certo. Até o momento, eu sempre acreditei que tinha sido do jeito que ele queria. Agora, ele indo pra Veja, isso perde sentido pra mim, cara. Será que ele acha que vai poder fazer o que ele quer? Você tá perguntando isso pra pessoa errada. Como eu disse, eu nunca gostei do Lobão. Desde moleque, na safra dos anos 80, eu curti muita banda dos anos 80, quando eu era moleque. Tem todos os discos do Legião, Plebe Rude, Ira, Ultraje, bababá, mas nunca gostei do Lobão. Quando o Lobão deixou de ser drogadão e virou um hipster que não para de falar, eu até comecei a prestar atenção a algumas coisas que ele falou na época, bababá, no comecinho dessa fase. Tinha até algumas coisas inteligentes, mas depois ele começava a verborrijar, sei lá qual é o verbo dessa merda. Ele começou a tagarelar tanto que, não, tem muito feno no meio desse papo todo, deixei o Lobão de lado. Aí o cara me lança agora esse último livro, atirando merda pra todo lado, em direção de coisas que... Você leu o livro? Que eu não concordo, enfim. Cara, eu li alguns trechos e não quis, não tive estômago ou vontade de pegar o livro. Me deu vontade contrária. Me deu vontade de deixar o livro pra lá e não quis saber mais. Você é um intolerante ao Lobão. Eu sou um intolerante ao Lobão. Eu realmente não gosto do que o cara fala, do que o cara canta, do que o cara produz. A única coisa que pra mim emprestou foi a Outra Coisa, que não ficou na mão dele, ele já jogou logo pra mão de terceiros e valeu. Então, cara... Na boa. Pra mim é o casamento perfeito. Pra mim faz sentido. Pra mim não faz sentido nenhum e eu não sei pra onde... Também recentemente eu tava conversando com um amigo e ele soltou um ditadinho. Eu não sei se é oriental, de onde que é. Mas que é muito inteligente. Que é quando você leva um elefante pra passear, quem está levando quem pra passear? Pois é, aí é que tá. Se você se importa com a Veja ou com o Lobão, esse é um ditado muito pertinente. Pra mim, não me importa. Dá a mãozinha pra tromba do elefante e vão os dois pro meio do mar. Porque é mais pelo sui generis, né? Pelo surreal, cara. Como assim? O cara que é extremamente contra a cultura entrar numa parada totalmente controladora, né? Totalmente massificadora, ditadora de opinião. Ditadora de opinião, não é nem formadora, é ditadora de opinião. Ditadora, sabe? Não faz sentido. O que vocês acharam de tudo isso que vocês falaram? Que a gente falou, o que vocês acham dessa história do Lobão, o que vocês acharam do novo álbum do Motorhead, das nossas listas infinitas? Você também ficou com vergonha como o Ok Tok, ou pulando como eu? Enfim, deixe seu comentário aí, mande seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou comente no nosso site www.maquinadotempo.blog.br ou visite nosso Facebook fb.com/maquinadotempo o que é mudo. E não se esqueça de assinar nosso canal do YouTube, estamos voltando assim que a máquina for recuperada. E aí, Leandro, o que, que você trouxe para representar a trilha sonora dessa notícia sui generis do Lobão? Não tem como ser diferente, decadência vaca elegante. Do Lobão na máquina do tempo fuso. Seu atraso, mas daí ela se acha tão chique. Quando eu destino, vou bloquear acaso. Feito uma pose. Diga não, se perfeito é negócio. Diga não, se perfeito é negócio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Diga não, se perfeito é negócio. Diga não, se perfeito é negócio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sendo dividida. Take a dance, take a dance.